Cilada Smoking, Maloca Style, Shutdown, Zed. Bufundão de taipa, rua de terra vagabundo, Zed. Dou valor nas ideias é vivência. Lutador adquire experiência. Forte aquele que pelo menos tenta. Pode demorar, mas vai chegar. Pode ser de busca o seu. Chega de treva escuro, breu. Quer ganhar dois mil, então corre. Mas foca o super-homem. Super capital, super multiplicado. AVC para tudo é o estresse diário. Carrega essa bala que ela é sua. A vida é doce, injusta e dura. Carrega essa mala que ela é sua. A vida é doce, injusta e dura. Da rua vem minha ideologia, a construção da minha postura. Me ensinou a driblar quando a caminhada ficou dura. Sempre tô minha paz, não sei se o mal é capaz. Mas no velório do meu pai fez de um rapaz um voluntário pro ramais, sem paz. Cai pras alcatraz, justiça e liberdade é a receita de quem faz. Maloca estar e nada mais. Carrega essa mala que ela é sua. A vida é doce, injusta e dura. Carrega essa mala que ela é sua. A vida é doce, injusta e dura. Seja onde for, pra onde vá, sempre olho no olho, fé índia. Pra cada um que nasce aqui, conheça seus direitos, busque evoluir. Seja pra onde for, pra onde vá, sempre olho no olho, fé índia. Pra cada um que nasce aqui, conheça seus direitos, busque evoluir. Carrega essa mala que ela é sua. A vida é doce, injusta e dura. Carrega essa mala que ela é sua. A vida é doce, injusta e dura. Carrega essa mala que ela é sua. A vida é doce, injusta e dura. Carrega essa mala que ela é sua. A vida é doce, injusta e dura. Seja onde for, pra onde vá, sempre olho no olho, fé índia. Pra cada um que nasce aqui, conheça seus direitos, busque evoluir. Seja pra onde for, pra onde vá, sempre olho no olho, fé índia. Pra cada um que nasce aqui, conheça seus direitos, busque evoluir.